A Sura da Lua. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A hora aproxima-se e a lua fendeu-se. E contudo, se eles veem um sinal, dão de ombros e dizem: é magia constante? E desmentem a mensagem e seguem suas paixões, e toda ordem tem seu tempo de ser. E com efeito, chegou-lhes dos informes aquilo em que a repulsa à descrença. Terminante sabedoria, mas de nada lhes valem as admoestações. Então Muhammad volta-lhes as costas, um dia quando o convocador os convocar a uma terrível coisa. Com as vistas humildemente baixas, sairão dos sepulcros como gafanhotos espalhados. Correndo infrenes de olhos fitos no convocador, os renegadores da fé dirão: este é um dia difícil. Antes deles, o povo de Noé desmentiu a mensagem. Então desmentiram nosso servo e disseram: é um louco? E foi repulsado. E ele suplicou a seu senhor: por certo, estou vencido, então socorre-me. Então abrimos as portas do céu com água torrencial. E fizemos a terra emanando em fontes. Então depararam-se as águas conforme ordem determinada. Carregamo-lo sobre a arca de tábuas e pregos. Corria diante de nossos olhos e fizemo-lo como recompensa a quem fora renegado. Com efeito, deixamo-la como sinal. Então, há quem disso se recorde? Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? O povo de Ad desmentiu aos mensageiros: então, como foi meu castigo e minhas admoestações? Por certo, enviamos contra eles, em um dia funesto e interminável, estridente vento glacial. Arrancava os homens como se foram troncos de tamareiras desarraigadas. Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? O povo de Tamud desmentiu aos admoestadores. E disseram, seguiremos um só mortal dentre nós? Nesse caso, estaremos, por certo, em descaminho e em loucura. Foi-lhe transmitida a mensagem só a ele dentre nós? Mas ele é mentiroso, enfatuado. Dissemos, saberão amanhã quem é o mentiroso, o enfatuado. Por certo, enviar-lhe-emos o camelo fêmea por provação. Então fica na expectativa deles e pacienta. Informa-os de que a água será partilhada entre eles e o camelo fêmea. Cada porção de bebida será presenciada por aquele a quem ela pertence. Depois, eles chamaram seu companheiro e este incumbiu-se de agir e abateu-o. Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? Por certo, enviamos contra eles um só grito e ficaram como resíduos de palha seca de quem faz estábulos. E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? O povo de Lot desmentiu as admoestações. Por certo, enviamos contra eles um vento lastrado de seixos, exceto contra a família de Lot. Salvámo-los na madrugada. Por graça de nossa parte, assim recompensamos a quem agradece. Com efeito, ele admoestou-os de nosso golpe, então altercaram as admoestações. E com efeito tentaram seduzi-lo no tocante a seus hóspedes. Então apagamos-lhes os olhos. Dissemos, experimentai, pois, meus castigos e minhas admoestações. Com efeito, de manhã na alvorada, um castigo permanente surpreendeu-os. Então, experimentai meu castigo e minhas admoestações. E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? E de fato, chegaram os admoestadores ao povo de Faraó. Eles desmentiram todos nossos sinais. Então, apanhámo-los com o apanhar de um Todo-Poderoso, Potentíssimo. Será que vossos renegadores da fé, ó Quraysh, são melhores que aqueles, ou tendes absolvição nas Escrituras? Ou dizem, somos uma multidão vitoriosa? A multidão será derrotada e fugirão eles voltando às costas. Aliás, a hora é seu tempo prometido e a hora é mais horrenda e mais amarga. Por certo, os criminosos estão em descaminho e em loucura. Um dia, quando no fogo forem arrastados sobre suas faces, dir-se-lhes-á, experimentai o toque de Saqar. Por certo, nós criamos cada coisa na justa medida. E nossa ordem não é senão uma só palavra, rápida como o piscar da vista. E com efeito, aniquilamos vossos semelhantes. Então, há quem disso se recorde? E cada coisa que fizeram está nos registros. E cada coisa, pequena e grande, ali é escrita. Por certo, os piedosos estarão em jardins e entre rios. Em verdadeiro lugar de permanência, junto de um rei potentíssimo.